I guess my question is, is it not too late for me? Is it? Is it not too late? Diane, I need you to tell me that it's not too late. Bojack, I need you to tell me that I'm a good person. I know that I can be selfish and narcissistic and self-destructive, but underneath all that, deep down, I'm a good person and I need you to tell me that I'm good. Diane? Olivia, você lembra que há uns 3 anos atrás eu te falei sobre uma ideia que eu tinha para um podcast? Eu até cheguei a chamar o Paulo Malavolta e o Fel para participar. Você lembra disso? Naquela época, eu percebi que o número de criadores de conteúdo para a internet estava crescendo muito. E a profissão do YouTuber, que era o cara que estava estourando na época, começou a se consolidar como uma carreira real. Ou seja, graças a tudo isso, existia uma demanda gigante pelo sonho de viver de internet. Só que não tinha muita gente produzindo conteúdo para essa galera. Aí o que eu pensei? Cara, vou fazer um podcast falando sobre a vida do produtor de conteúdo para a internet, dando dicas, fazendo entrevistas, comentando sobre as tecnologias e tendências do mercado e tudo isso. Só que aí eu conheci o YouPix, que fazia isso já a mocota, e enquanto eu estava tentando convencer o Paulo e o Fel a fazer um investimento praticamente injustificado em equipamento e em hospedagem para o nosso podcast, surgiram empresas como a Influ e produtores como o Luigi, lá do Rebobinando, além de vários canais sobre como fazer seu YouTube crescer e tal. E aí eu pensei, carai, como é que eu vou falar para produtor de conteúdo sem ter experiência em produção de conteúdo? Foda, né? Sabe, eu acho uma puta falta de sacanagem. Aí com as minhas frustrações e a demora dos dois filhos da puta para toparem, eu acabei criando o Ctrl F, que na real aborda um lado mais cultural, histórico e filosófico da internet. Mas por que eu tô te falando isso? Bom, porque hoje eu vou analisar o cara que mais se aproximou da visão que eu tive há 3 anos atrás e que tem feito um trabalho invejável, porque eu tenho inveja dele, no Instagram, o Paulo Cuenca. Eu sou o André e a música que você tá ouvindo aqui no fundo é o Easy to Lay for Me, do Bill Wolf. O link pro Spotify dele tá sempre aqui na descrição. Dá uma conferida que a música é bem legal. E sejam bem-vindos à internet, eu serei o seu guia. Tá, Olivia, com certeza você já ouviu falar da Dona Inocê e do Paulo Cuenca. Não porque eles são os casais mais famosos do YouTube, mesmo tendo mais de 2 milhões de pessoas inscritas no canal deles, mas sim porque eles têm um produto que é muito acima da média, tanto em técnica quanto realmente no conteúdo. Eu não quero entrar muito na história de como os caras conseguiram isso, porque a minha análise de hoje vai se restringir especificamente ao projeto do Paulo Cuenca para o Instagram, mas eu preciso te dar um contexto bem rapidinho só para você entender como é que funciona a história dos dois na internet. Bom, basicamente, a história deles começa num prédio em São Paulo. Os dois são vizinhos, a Dani namora um cara meio maluco e o Paulo cuida dos gatos dela à noite. Eles brigam, ficam sem se falar, reatam a amizade e eventualmente se apaixonam. Então, juntos eles resolvem abrir uma loja de Havaianas e enquanto estão gerenciando essa loja lá em Santos, eles têm a brilhante ideia de gravar a Dani fazendo uma receita, porque ela é meio atrapalhadinha e carismática na cozinha, e o Paulo manja muito de gravação e edições de vídeo. Aí eles mandam para alguns programas de TV a cabo, mas ninguém responde, então eles postam no YouTube. E começam a fazer algum sucesso. Eles percebem isso, montam um canal no YouTube, fazem todo um planejamento, e alguns anos depois eles estão fazendo dinheiro pra cacete. Cara, acho que dava para fazer uma música do Legião Urbana com essa história, né? Tipo Eduardo e Mônica do século XXI. Só que em vez daquela história, da noção de sucesso dos anos 80, que era basicamente ser da classe média e ter 2 filhos burros para criar, o Paulo e a Dani conquistaram a fama e muita grana em um modelo de negócio super fragmentado em vários produtos e serviços, tipo livros, canais para TV fechada, AdSense no YouTube, consultorias, palestras, etc. E acho que nada é mais millennial do que isso, né? Irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração. E quem irá dizer que não existe razão? Eu te dei esse resuminho só pra você entender da onde que os caras vieram e a que nível eles chegaram hoje. Mano, eles transformaram um canal de YouTube sobre receitas que na época é o que estava em alta, em uma produtora que hoje tem uma renda anual de mais de 2 milhões de reais, cara. E é nesse contexto que a Dani Nosso, ela virou o rosto dessa empresa e dona de um Instagram poderosíssimo de lifestyle que tem quase 1 milhão de seguidores. E o Paulo, que também aparece no canal às vezes, tem um puta papel por trás das câmeras e agora ele transformou o seu Instagram com mais de 300 mil seguidores num palanque para oferecer informações, conselhos, perspectivas e sua experiência sobre a vida de produtor de conteúdo para a internet. Então, lembra do podcast que eu falei que eu queria fazer? Bem, ele teve uma ideia bem parecida com a minha, mas usou uma outra plataforma muito mais popular e acessível, que é o Instagram, para divulgar esse conhecimento que ele tem sobre a área, no que ele chamou de aulas interneteiras, que é basicamente o que eu vou analisar hoje. Sábado à noite é dia do quê? Voltar com aula interneteira surpresa, pra gente inaugurar aqui um novo ciclo de aulas e a gente vai falar sobre um negócio que a gente nunca fala ou nunca falou, preço. Bom, Olivia, essas aulas acontecem em três formatos. O primeiro é nos stories. Quase que diariamente o Paulão discute alguns insights, dá feedbacks e fala sobre o mindset do market. Control the match by playing the left, the right, in the middle. Não, zoeira, mas na real ele dá a sua opinião sobre as notícias do mundo da tecnologia que impactam diretamente no mercado que ele atua, né? Tipo, o Instagram anunciando que vai esconder as curtidas na plataforma. Ele também fala sobre as tendências de comportamento dos influenciadores e práticas boas e ruins desse universo, como, por exemplo, a relação das marcas com as blogueiras, os recebidos, as publis, os sorteios, como funcionam e assim por diante. E isso é muito interessante porque quem trabalha ou quer trabalhar com internet sabe como esse rolê é nebuloso. Porque tem várias práticas, vários acordos com patrocinadores e outras coisas que a gente que tá meio de fora não entende. E o Paulo, ele acende uma bela de uma lanterna nessa neblina e dá uma visão real de quem trabalha com isso sobre o que tá rolando, o que é bom pro mercado, o que é ruim. Além de recomendar leituras, outros Instagrams, podcasts que estão discutindo esses mesmos assuntos. Então, para quem gosta de ouvir e participar desse tipo de discussões, esse conteúdo é um prato cheio. A aula interneteira de hoje é diferente, porque antes de ontem foi para criador de conteúdo, ontem foram para marcas e pessoas que vendem serviços ou produtos, e hoje é para os dois, para criador de conteúdo e para marcas e para quem vende serviços, e eu vou falar sobre um negócio que é polêmico. O segundo formato, que é o meu favorito, são as lives quase que diárias que ele faz lá pro Instagram, onde ele entrevista por uns 20 minutinhos criadores de conteúdo ou pessoas que trabalham com esses criadores de conteúdo. E o mais interessante é que ele conversa com vários tipos de profissionais que usam a internet para os negócios, tipo o comediante empreendedor, o Murilo Gun, a youtuber Kim Rosa Cuca, a Jusão, que é parceira de criadores no Twitter, o Bruno Vanek, da barbearia Corleone aqui de São Paulo, o Luba, da Luba TV, o youtuber conhecidíssimo, e até executivas de marketing, como a da Latam Airlines, a Amira Ayub. Desculpa se eu falei errado, tá, Amira? E essas conversas, elas dão uma visão muito mais ampla e menos tradicional sobre o que é possível fazer com a internet. Porque você tem várias perspectivas de como é se comunicar através da rede, sabe? Tipo, você tem empreendedores de pequenos negócios, você tem influenciadores, você tem plataformas, você tem agências. Todo mundo falando sobre esse ecossistema e como eles o enxergam. Então, sua mente explode com tantas perspectivas e modelos de negócios e oportunidades que essa galera traz. É muito, muito legal. Daí tem muito esse bate-bola que eu discuti muito já com uma plataforma na época, que, cara, tem que ter interpretação humana, porque senão é número burro. Total. Isso daqui. Você chegou onde eu queria, porque assim, cara, o meu ponto é, hoje em dia, em 2019, eu acho que não dá pra fazer escolha de nome, ainda mais num volume muito grande, sem auxílio de plataforma. Então, obviamente, a gente tem ferramentas que a gente ajuda a buscar e trazer uma lista, mas pra gente mandar isso pra marca, a gente tem que avaliar diversos critérios. E o terceiro formato são os vídeos do IGTV, que na verdade são produtos gerados depois das lives, das palestras que ele oferece offline. Porque o que, que ele faz? Ele condensa algumas ideias que durante as entrevistas ou nas palestras dele, ele fala, ele dá uma editadinha e transforma num vídeo de até 2 minutos, que normalmente tem a ver com a opinião dele sobre determinado assunto ou como ele enxerga a postura do produtor de conteúdo e dá algumas dicas de como se destacar no mercado e outras coisas relacionadas a isso. E isso importa porque é uma maneira que ele encontrou de organizar rapidão esses insights que ele tem sobre o mercado, que são muito valiosos. Sem precisar ficar colocando lá nos destaques do perfil dele no Instagram, que é mais difícil de você organizar. Além disso, para ele é uma ótima maneira de testar o IGTV e para a gente é uma oportunidade de rever alguns minutos dessas lives ou dessas palestras exclusivas. O que eu sempre falo para as pessoas é: se você está sem tempo e sem outras habilidades de produzir para outras redes, foque em uma e foca bem. Ah, mas eu tenho que usar tudo do Instagram? Não, se você tem tempo só para usar o Stories, vai de Stories, Stories, Stories. Conseguiu masterizar o Stories? Começa a fazer Stories e Feed, Stories e Feed. Ah, tem coisas novas no Stories, que é tipo, é pesquisa, enquete, brincadeira com GIF, não sei o que lá. Usa. Tudo que você tiver de interação com o seu público, é melhor você usar tudo que uma plataforma te dá do que usar mais ou menos aquela plataforma e já ir para outra. E tirando tudo isso que eu te falei, ainda tem outras plataformas e outros formatos que ele usa para suas ideias, que ele explora fora do Instagram, como as consultorias, as palestras, os treinamentos e agora o podcast, que chama O Podcast. Mas como eu ainda não tive a oportunidade de presenciar nenhuma dessas palestras e o podcast dele acabou de começar, não dá para falar muito sobre eles, tá? Mas agora que você sabe o que são as aulas interneteiras, está na hora da análise. E, como você sabe, Olivia, meu objetivo é sempre trazer para você, ou para quem se dispor a ouvir, um pedacinho da internet que eu acredito que vale muito a pena a gente conhecer. Ou seja, tudo que eu apresento para você aqui, eu acho realmente muito incrível. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre falo sobre a necessidade de manter um olhar crítico a tudo que consumimos. Então, não posso não analisar de maneira crítica. Por isso eu queria te falar o porquê que eu acho que o Paulo Cuenca está fazendo um trampo muito bom no Instagram e o que eu acho que poderia ser um pouco diferente, tá? Oh my God, who the hell cares? Bom, vou começar falando aqui sobre as partes que eu não acho tão maneiras, porque eu não quero acabar esse episódio em tom de crítica, como eu quase deixei acontecer lá na análise do RPG do Nerdcast, porque, como eu te falei, o objetivo desse episódio é ressaltar o trabalho foda que o Paulo tá fazendo. Mas uma coisa que me incomoda um pouquinho é a maneira como essas aulas interneteiras estão organizadas lá no Instagram. Porque as aulas, elas estão lá nos destaques do perfil dele. Mas só tem algumas, tipo de 5, 6, 7 semanas atrás. E as mais recentes, elas não estão lá ainda. Além disso, elas têm uma numeração que eu nunca entendo. Porque tem o número nos destaques, aí no Stories ele fala outro número, e é tipo o número 47, fala, caralho, teve 47 aulas, e eu não faço a menor ideia quais são as outras. Como que eu encontro elas? É muito difícil de encontrar tudo isso. Além disso, ainda tem algumas dessas aulas que estão lá no perfil da Dani Nossi, então não é fácil de se contextualizar, tá? Outra coisa é que nenhuma das lives que eu comentei, que é o meu formato favorito de conteúdo que ele está produzindo, são acessíveis depois das 24 horas que elas ficam lá. Isso é foda porque são conversas muito, muito legais e interessantes para quem gosta desse universo, como eu, mas que não dá para assistir depois que a validade expira. E assim, eu tenho certeza que eles estão guardando isso para algum projeto, ou seja, para apresentar nos cursos deles, nas palestras, ou para montar um EAD, não sei, ou até para um canal no YouTube. Mas eu tenho certeza que eles vão reutilizar isso de alguma maneira porque são conteúdos muito valiosos. Só que eu não gosto desse modelo de privação da informação, sabe? Não que eles tenham que fazer isso de graça, porque eu sei que eles precisam lucrar com essa parada. Só que, na minha concepção, eles poderiam usar outras maneiras para capitalizar em cima disso. E, se não fosse esse o caso, sei lá, eles poderiam deixar bem claro o que está acontecendo. Ó, vai ficar 24 horas, depois dessas 24 horas vai sair. Porque você vai lá procurar e fala, mano, ué, perdi agora, o que eu faço, né? E você não tem uma resposta para isso. Eu não sei, eu não sei, meu, eu não sei, eu não sei. E por último, o que não é que me incomoda, é que eu não concordo muito, é o discurso de vencedor do Paulo. É que assim, né, a história dele e da Dani é muito legal, é realmente incrível. Como que eles conseguiram transformar uma ideia que eles gravaram na casa dele em uma empresa milionária, tá ligado? Só que eu acho que pelo fato deles terem conseguido, com muito esforço, não é descontando o esforço dos caras, mas pelo fato deles terem conseguido e por falarem com outras pessoas que também conseguiram, eles acabam tendo essa visão do vencedor. Ou seja, do cara e da mina que trabalha, se esforça mesmo nessa produção de conteúdo e eventualmente consegue. Não que ele não fale sobre as dificuldades do mercado saturado, como ele dá um exemplo do Oceano Azul, que tem aquele livro famoso, sabe? Mas no fim, eu sinto que falta aquela ressalva sobre a importância da sorte, porque eu acho que quando a gente usa esse discurso de campeão, você tá lá porque você conseguiu, porque você mereceu, a gente apaga todo o trabalho e toda a história da galera que tentou, deu tudo de si, mas não conseguiu chegar lá, tá? Entre aspas. Porque na internet, assim como no empreendedorismo ou em qualquer coisa da vida, não é apenas uma questão de esforço e capacidade. Eu acredito nisso. Eu não acho que é mesmo. Porque eu já conheci várias pessoas incríveis e super talentosas, mas que talvez nunca consigam viver do que realmente fazem e fazem muito bem, mesmo tendo tudo que é necessário para conseguir. Simplesmente porque as variáveis da vida são muito grandes. Por isso, de vez em quando eu ouço o Paulo falando super animado sobre como a marca pode, sua marca pode crescer na internet, como você vai crescer na internet, eu sinto que essa galera é um pouco deixada de lado. Ou talvez o problema seja meu, porque na real, eu nunca me considerei um vencedor nesse sentido de sucesso que a gente aprende. Então pode ser só esse meu espírito estranho. Pelo meu estilo, meu jeito, meu rosto, minha voz, minha vida. Tá, mas agora vamos falar de coisa boa. Agora você vai entrar de uma vez para a era digital e vai ter a sua TechPix, a filmadora. Não, brincadeira. Vamos falar do que tem de mais incrível nesse trampo topzera das galáxias que o Paulo tá fazendo lá no Insta. É, tá bom. Eu já te expliquei muito do que ele faz e por que cada um desses conteúdos importa, mas é o conjunto dessa obra que faz toda a diferença. Isso porque, Olivia, o Paulo Cuenca é uma das pouquíssimas pessoas que está jogando as cartas na mesa, tá mostrando como é, propondo conversas muito maduras sobre produção de conteúdo para internet, como é ser influenciador, tal. E ele fala sobre isso com profissionalismo, fala sobre desempenho, fala sobre estratégias práticas de crescimento e o que realmente importa, tanto para o produtor quanto para as marcas, para que esse mercado amadureça. E é exatamente isso que ele está propondo. E eu acho isso super positivo para todo mundo, contanto que o amadurecimento comercial do mercado não signifique menos acesso às ferramentas de criação para a galera. E falando assim, fica óbvio por que que eu brinquei no começo que o Paulo roubou, entre aspas, a minha ideia de podcast. Porque sempre que eu ouço ele, eu sinto que a gente está defendendo as mesmas coisas. Porque eu, como ele, defende mesmo e acho incrível como que a internet possibilitou novas formas de comunicação e de organização de comunidades. A gente quer que a produção de conteúdo de qualidade e com responsabilidade seja premiado mesmo na internet. E principalmente, a gente acredita no papel da internet para a reconfiguração da nossa sociedade e como ela é vital para a nossa vida. E é engraçado, né? Porque a gente acredita nas mesmas coisas, vindo de dois cenários completamente diferentes. O Paulo é um criador ou artista que agora olha para essa necessidade da profissionalização do mercado, por uma questão de sobrevivência do negócio dele. E eu sou o cara que vem do marketing para as empresas, que nesse podcast tenta olhar para a necessidade do amadurecimento da nossa cultura digital, para o desenvolvimento cultural e artístico mesmo, sabe? E nós dois, na verdade, somos dois lados da mesma moeda, não opostos, mas complementares. É isso, Olivia. Acabou. Eu sei que eu te dei um fora no último episódio, falei com o Gustavo, e na semana passada ainda fiquei sem gravar, mas eu espero que esse podcast tenha recompensado, porque esse episódio, ele só foi possível graças a você. Foi você que me recomendou o Insta do Paulo e pediu para eu analisar, mas não foi só isso. É graças à sua força e à sua parceria que eu tenho vontade de continuar, mesmo com 52 seguidores lá no Spotify. Então, obrigado. You suck! E se você, não Olivia, mas qualquer outra pessoa que estiver ouvindo e quer participar dessa turminha super divertida de meia centena de pessoas para fazer recomendações, sugestões ou só trocar uma ideia comigo, me manda uma mensagem lá no Face, no Twitter ou no e-mail do Ctrl F, o que você achar melhor. Todos os links estão na descrição. E sempre que possível, não esquece de recomendar esse programa pro seu coleguinha, que é uma biblioteca de memes ambulante, ou pro cara que tá precisando olhar pros youtubers de maneira mais crítica, ou pra quem você acha que pode gostar. Beleza? Muito obrigado, tenha uma ótima semana e tchau, tchau.